amor, me dê a mão, vamos sair lá fora. Ver tudo que vem e que se vai e que se não demora. Vem sem amanhã. E tudo se torna eterno agora. Até a noite cair e te abraçar. Veja quanta coisa bela. Gamelas, aleia, alecrim, sabiá. Vamos brincar no jardim, meu amor. Me dê a mão. Veja, meu bem, quanta gente na vida não vê cabaré. Bye.